trabalho mais. Sinto o feeling dentro de mim quando eu começo. É assim, tentações e emoções que não param de passar. As divas não estão à volta nem no centro. Este é o momento de entrar e regular. O rap do feminino está no ar. Say what? O rap do feminino está no ar. Say what? As divas estão a dar. Bem divino, é no rap que eu atino. Faço rimas a sorrir.